Seu capa preta veio aqui pra trabalhar. Seu capa preta veio aqui pra trabalhar. Mostrando os caminhos pra quem quer se ajudar. Mostrando os caminhos pra quem quer se ajudar. Tudo é escolha. E cada escolha tem uma continuidade pra ser vivenciada. Só tem duas coisas impossíveis no universo. Porque eu tentei. Ah, rapaz, tentei. Na minha ignorância, na minha prepotência, no meu ego, no meu orgulho, eu tentei. Sabe qual é as duas, meu amigão? Voltar o tempo. Terminamos já, voltou agora o que eu acabei de falar, volta. Não, senhor. Não, senhor. E inexistir. Porque eu tentei inexistir depois de desencarnado. Não, porque você fala, bom, e agora? Tá bom, desencarnei. No meu caos, então, que eu tive, eu desencarnei. Fugindo dos meus perseguidores, perseguidores que não me perseguiam por um acaso, né? Enfim, é verdade mesmo, rapaz. Afinal de contas, eu e meus camaradas... Fomos atrás de quem me atirou, que eu fiquei paralítico, mas aí é outra conversa aqui, né? Olha. Pois é. E aí eu caí precipício abaixo. Então foi pedaço meu pra tudo quanto é lado, não é mesmo? Uhum. Paralítico. E aí, meu, a hora que você fala, bom, o negócio é eterno mesmo, né, rapaz? É eterno! Aí eu tentei inexistir. Mas o Deus Criador fez todos eternos. E aí não adianta você querer voltar o tempo para fazer diferente aquilo que já está feito. Por isso que eu falo para você que aí começa a base da conscientização. Depois de muito tempo de desencarnado, com muita ajuda, com muita busca, tendo um cadinho de coisa boa aqui dentro, eu que estava sufocado por todas essas tentativas de máscara e justificativas... Aí você fala, bom, então tá bom. Então quer dizer, eu sou eterno mesmo, né, rapaz? Não vou conseguir não existir. Tá bom, não consigo voltar lá e mudar o conversê do que eu aprontei. Então tenho que arcar com as consequências, assumir a responsabilidade. Mas para um cadinho. Então quer dizer que se eu sou responsável por aquilo que eu fiz, eu sou eterno e não volto, eu também sou responsável por aquilo que eu vou fazer daqui pra diante. Aí é que tá. Como é que eu vou fazer daqui pra diante depois que você começa a se conscientizar? Aroeixo, é Monjubá. Salve! É noite aqui, é? Graças a Deus. É noite mesmo, rapaz? É dia. Tão tarde. Tudo certinho com vocês? Tudo. Posso abraçar vocês, é? Pode. Salve, amiga. Muito agradecido receber aqui. Que formosura, rapaz! Boa noite! Salve, Exu! Salve, rapaz! Salve, sua banda! Salve, sua tudo certinho pro teu lado? Graças a Deus! Cada vez mais! Salve, sua banda! Salve! Graças a Deus! Cada vez mais e melhor? É, assim mesmo! Ah, e não é, rapaz? Então... Como que não é? Trabalhando dessa maneira, como é que vai deixar de ser? Graças a Deus! Não é verdade mesmo? É, é assim mesmo! tá certo, rapaz. Vamos lá, prosear então? Vamos. Qual é o nome do senhor? Capa Preta. Capa Preta? É o cão, né? Eu adoro os cão. Posso ver esse cão aí? Pode. Pode, quer? Opa, adoro o cão. Vai lá, vem cá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar nós prosear? Será que vai deixar nós prosear um cadinho? Vai, rapaz, aqui. Vem. Vamos? Não quer graça com o Exu, não, eu. Tá certo. Deixa lá. Vamos ver se agora vai deixar nós prosear. Qual que é o nome do senhor? Capa Preta. Por que que o senhor tem esse nome? Rapaz, você sabe que existe as assembleias, né? É. Você não sabe. Você sabe, né, cara? Você pergunta que é pros outros saberem. Isso, né? Tem as assembleias. Quando a gente começa a ser preparado, aí nós somos convidados, é muito estudo. Você sabe disso, né, rapaz? Graças a Deus. Graças. E na assembleia é que é, digamos assim, avaliado pelos que já estão ali naquele patamar que estão, né? Como é que tá a sua condição dentro do preparo que você gargou? Como é que é tuas características? Como é que você utilizou das tuas passagens para ver qual é a falange, qual é o brasão que você vai ter a condição, o mérito, o comprometimento, a responsabilidade de assumir e levar com você? Ah, né, assim? O comprometimento é de cada qual consigo próprio. Tô falando harto, né? Fala assim, fala. Eu falo harto, rapaz. Fala. Viu? Se você achar que eu passei do ponto, você avisa. Não, eu vou diminuir um bocadinho. A gente escuta muito bem. Eu tenho essa maneira de falar harto, rapaz. Fala. E aí, quando é feita essa assembleia, é que é averiguado desses critérios todos, qual é o brasão que você vai carregar. Como é que é a essência da forma de ser desse ser que está gargando, estudando e se preparando para realmente fazer por merecer pertencer à avalanche do guardião? Olha. E aí, fiquei capa preta. Capa preta. Uau. Qual que é a função principal do capa preta e o senhor tem alguma especialidade, perícia em alguma coisa? Agradecido. Bom, eu gosto demais de prosear, né, rapaz? Aqui na hora da consulta, de poder ajudar a criatura a ir buscar qual é seu caminhar, de se conscientizar, assumir para transformar. Que no final da conta, é para isso que nós é eterno, sabia? Para encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, para conscientizar, assumir para transformar. Já parou para pensar por esse prisma, como vocês gostam de falar bonito aqui? Nossa! O que nós gargueia? Como é que conscientiza de cada quarto o seu eu interno? A hora que conscientizou de tudo aquilo dali, que é, você sabe que o mais comum é não querer conscientizar, né, rapaz? É. Ninguém não quer conscientizar. Não. De si próprio? Nada. Usa máscara. Camuflagem consigo próprio. Não é assim que funciona? É, realmente. Não é assim que funciona. Mas a eternidade é pra isso daí. Fazer esses três passinhos principais. Conscientizar. Aí conscientizou. Demorou sei lá quantas vezes pra conscientizar. Agora vamos ver se você assume mesmo. Olha. Assumir, se rasgar lá pra dentro. Olha. Rasgar, mas tem que rasgar. Porque não adianta ir para as beiras. Para as beiras o treino funciona, rapaz. Funciona nada, né, rapaz? Para as beiras, nada. Você tem que rasgar inteiro você. Lá para dentro. É lá, lá, lá no íntimo. Aí você começa a assumir. Aí vai começar o trabalho da transformação. Da verdadeira transformação que não é para as beiras. Depois que você faz essas duas principais etapas, em cada uma das coisas, em cada uma das vezes, das etapas que você vem aqui se conscientizar e assumir, para você conseguir começar a transformar de verdade. Isso é o tempo todo em qualquer dimensão. Encarnado, desencarnado, nas dimensões baixa ou menos baixa, ou mais profunda, ou mais ou menos, até que vai lá pro Tarduardo. Certo. Então essa é uma das partes que eu gosto mais da conta. Prosear com os amigos. Prosear bastante. Não é ser tratado assim, ah, é a entidade. Não, é um amigo. A diferença é que você está na carne e eu não estou. A única diferença. Vai. E eu não estou mais na carne. E nós vamos prosear. E tudo quanto é conversar que você quiser, prosear com eu. Aí é bom. Você é bom demais da conta, rapaz. E vamos junto, você indo se verificando. E vamos junto, ajudando você a ver, às vezes, um leque que você não estava vendo. Sabe como é que é? E vamos que vamos. E aí, muito humildemente, eu tive a honra de ter essa oportunidade de trabalhar nessa coroa dessa média aqui, ao qual o chefe dessa coroa de retaguarda é seu Sete Encruzilhada, seu Tranca da Sete Encruzilhada. E com a diretriz que ele buscou dar, eu já como um capa preta, começamos a nos preparar, quer dizer, eu comecei a preparar, porque ele já é preparado, para libertação e desobsessão complexas. Abrindo os arquivos reencarnatórios da pessoa, claro, opa! Só depois da solicitação da autorização e respaldo do astral superior. Nós ainda não conseguimos falar um nome completo do que seria esse tratamento. Eu costumo dizer que ele é uma libertação total de todos os direta ou indiretamente envolvidos, estejam eles encarnados ou desencarnados, que tem a ver com a sua sintonização no universo. Acaba com você atua abrindo os arquivos encarnatórios, então você faz atua na regressão, porque você vai acessar conforme você vai limpando e vai libertando os seres que estão impregnados naquilo dali, você acessa as outras personas, as outras vivências daquela vida, daquela pessoa. Esse é um dos trabalhos que cada vez mais existem equipes que estão sendo chamadas para se preparar para isso, meu amigo. Acho que eu não sou o primeiro que fala isso daí para você. Não, senhor. Daí pra você não é novidade. Graças a Deus. E daí pode ser novidade para alguns. Ah. Porque carece, mas carece de muito preparo mesmo, de muito comprometimento mesmo. Porque para a transformação planetária, houve uma convocação para dar uma acelerada nisso daí. Que o negócio tá um pouco, né? Ficou um tempo aí lento demais. A humanidade, você sabe. Como que vai transmutar o planeta se não houver essas libertações para dar continuidade na conversa? Conta para nós. Tem como não? Então, está havendo convocações de equipes e equipes de guardiões e outras falanges que tem que manter toda essa sintonização para poder dar continuidade em tudo isso, para estudo, para preparo e para atuação da prática desse tipo de tratamento. É esse um dos tratamentos que nós temos que ter muita, muita humildade, muito respeito para poder, junto com essas equipes, procurar executar, fazer esse tratamento com as pessoas. Graças a Deus. Entende? Seu Capa Preta, eu queria não ter que fazer essa pergunta, mas é importante para que as pessoas se libertem dos dogmas e se permitam ouvir o seu conhecimento. Grande. Explica para as pessoas dentro dessas duas questões. Primeiro, quando disserem, ah, mas o capa preta que eu conheço não tem esse trejeito não. Então esse aí não é o capa preta. Segundo, espírito incorporado não usa óculos. Responde lá, seu capa. Tá, agradecido. Vamos lá. Realmente eu não uso óculos, até porque no astral não tem óculos, né, rapaz? Nós, espírito, nós não usamos nada disso, porque sendo energia, Não temos a necessidade de nada material que ajude nada do corpo físico a poder ver, falar, escutar, nada disso. Certo? Só que esse aqui é o vrido da médium. Se a médium se sente mais confortável, quer parar e daí? Se a médium se sente mais confortável e mais segura com o vrido, para mim tanto faz, ela está com o vrido ou sem o vrido. Mas eu não estou utilizando os chakras dela, eu não fiz conexão, não estou acoplado nela, eu não estou usando, eu não estou acoplado no astral, no faríngeo, no solar, eu não estou gesticulando, usando a matéria dela. Então pronto. É simples assim. O óculos e a roupa é a mesma coisa. Não precisa tirar nenhum. Nem tirar e nem pôr. Nem tirar e nem pôr. A minha última encarnação, acho que pelo meu sotaque dá pra vocês perceberem de onde é que eu sou, né? É. Da onde? Mais ou menos. Continua falando, daqui a pouco nós descobre. Capaz que não percebeu ainda, rapaz. Não percebeu? Mineiro, ué! É? Estamos em casa. Mineiro, ué! Ah, mineiro aqui. Graças. Eu tive uma experiência muito forte no norte de Minas, pro sul da Bahia. Então eu assumi essa minha última caracterização. E claro que sou guardiã, porque eu não fui lá tão bonzinho, né, quando eu tava aqui, velho. Eu tive lá minhas caminhadas, não é mesmo, rapaz? E eu tive meu bando que eu comandei. Olha! Opa! Ainda vai sair esse livro. Olha aí. Olha que eu peço esse livro. É. Arturização do lado de cá eu tenho faz muito tempo. Ah, sério? Opa! Opa! Importantíssimo para mim. As experiências que eu vivi encarnado, desencarnado, e como é que foi que chegou a poder ter essa oportunidade de atuar como capa preta. Nossa. Carece por demais. Claro que sim. Carece por demais. E o fato de o senhor ser diferente, daqui a pouco vamos falar um pouco das suas vidas passadas, só terminando aqui essa questão, o fato de o senhor... Posso beber um cadinho d'água? Sim, sim. Outra coisa que o povo estranha é isso. É. Como assim? Não toma marafa esse capa? Não. Uma vez eu fui desafiado com as de daí. Ah, sério? Opa! Se o seu capa preto tá mesmo, você vai ter que tomar esse litro de marafa. Eita! Foi? Agradecido por demais da conta, viu? Se você é mesmo, você vai ter que tomar. Aham. É, graças a Deus. Olha o desafio. Sabe? Falei, meu amigo, quer dizer então que para eu ser quem eu sou, eu tenho que tomar o marafo? Senão eu não sou? Que nome que você quer chamar eu? O que eu posso fazer? Você quer dar outro nome para eu, né, rapaz? Mas eu não vou tomar o marafo. A médium, eu acho que ela tinha a idade dessa aqui, acho que uns 15 anos. Quando eu comecei a incorporar nela, eu tomava mais de um litro de marafa. Mas pra que daí? Pra se exibir? Uhum. Pra que daí? Pra provar que o médium não fica com o efeito do arco? Tem outras maneiras de manusear o éter. Tá entendendo, rapaz? Sim. Demorei, mas aprendi. Eu tive que aprender também. Tá entendendo? Uhum. Não é assim. Nós aprendemos constantemente. Então essa é a minha maneira de ser assim, de falar demais, de prosear demais. Por isso que o povo fala que eu sou mais... Esquece que eu sou entidade, é igual um amigo, porque eu tenho esse meu jeitão. Tá entendendo? Sim. Mas é meu jeito. Ah, é. Cada qual não tem que descobrir em si aquilo que se é e se assumir. Não foi isso que acabamos de prosear aqui? É. E por causa de que eu tenho esse meu jeito, porque eu assumi essa característica do mineirão que comandava a bando, eu deixo de ter a seriedade na hora que eu careço de trabucar como guardião? Não é assim que funciona, não é mesmo, rapaz? Olha. Não é assim que funciona. Eu tinha que ter uma personificação de uma característica, de uma vivência forte que eu passei. Se eu sou assim, falador, e fala, e dou risada, e burro com todo mundo, é meu jeito. A maioria dos guardiões, ainda mais por assumir isso, são sérios, fala pouco, impositor, o tranca. É assim, homem de poucas palavras. Dependendo do qual, né? É, tá vendo? O tranca da sete encruzilhada, que é o chefe dessa coroa aqui, ele é assim. Sim, entendi. Homem de poucas palavras. Ah. Ele olhou, você tem que ler o olhar dele. E não lê não pra você ver. Experimenta não ler o olhar do homem. Se ele respirar mais fundo, você tem que ler também o respiro dele. E eu não, rapaz. Eu sou com esse meu jeito mineiro, vou pras beiras, vou proseando, tar-tar-tar. Tá entendendo? E a gente vai criando aquela atmosfera de confiança, você vai se abrindo, nós vamos proseando sobre tudo quanto é assunto, e aí sai a formosura, porque você sai daquela defensiva, nós vamos conseguindo trabalhar no seu campo áurico, você vai saindo daquela retranca psicológica que estou diante de uma entidade. É nóis, proseando. Dois dedinhos de prosa. Na verdade não, rapaz. É nada de bom? É bom demais da conta, né? É nóis prosseando, dois dedinhos de prosa. O ser encarnado e o desencarnado. E nossos amigos, tudo aqui ao redor. Porque sozinho não dá conta. Tem um gato, não pode comer sozinho, né? Graças a Deus. Eu tô aqui, ó, com meus amigos aqui. Isso. Tudo uma egrégora com os que vocês acompanham vocês com os nossos. É isso que é fortalecer. 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7 dedinhos de prosa. Certo. Então o senhor explicou pra gente que o senhor é assim porque o senhor é um dentro de uma falange enorme e o senhor tem a sua personalidade própria, apesar de vestir o brasão e ter a competência para ser um falangeiro desse discernimento capa preta. E tem que se saber respeitar e manter o preparo, o comprometimento, para poder se dizer que tem competência. Olha aí. Falar, blá, blá, blá. Meu amigo, é conduta, é postura, é ser convocado e entrar com os seus aliados e fazer o que tem que ser feito. Respeitando todas as leis divinas que regem todo o universo. Às vezes, meu amigo, esse meu jeitão me valeu por demais. Às vezes não é o brasão que faz você entrar em certos labirintos. Às vezes é você saber justamente conquistar esse lado. Entende? Existem obsessores e trevosos e quiumbas que às vezes você conseguir ir lá, olhar zóio no zóio e ir trocando aquela energia e ir mostrando para ele que você também aprendeu que existe outro tipo de caminhar. Ou você acha que quando eu desencarnei eu fui bonitinho, virar guardiãozinho? Funciona assim? Não funciona. Você tem que arcar com tudo aquilo dali, na verdade mesmo, rapaz? Você não foi bandido? Você não, mas eu fui. Mas se na última hora você entrega. Posso a beber alma... mais um bocadinho aqui? Eu alcanço. Aí alcancei. Aí você vê. E se na última hora a pessoa entrega a alma para Jesus e se arrepende? Ótimo. Aí quer dizer que ele não vai ter que ver lá cada vírgula? É. Se você não vê cada vírgula, como é que você resgata? Como é que você conscientiza, assume e transforma? Pai, tô arrependido. Opa, maravilha, meu filho. Parabéns. Oh, desculpa, me empolguei. Fala mais baixo, né? Pode empolgar. Pode empolgar? Vai pra você ver. Parabéns, meu filho. Agora, é o ser com você próprio que tem que saber que você transmutou. É a sua maneira de agir, de reagir, de sentir o efeito da sua mudança, se você vivenciar. É que você vai constatar isso. Senão não tem como. Tem como. E amigo, você sintoniza e mantém para si aquilo que se é. Não é o que se tem momentaneamente. Não é verdade mesmo? Você tem que ser. Ter? Tem é temporário. é ilusório, é externo. Ser é aqui. E para ser aqui, lá vai eu, conscientizar, assumir para transformar. E você só faz isso vivenciando. Não arrependendo, não. Só sentindo, não. Não? Pelo menos com eu e com a maioria que nós já pudemos estar ali, foi assim. É usar esse sentimento e não com, de maneira superando a dor do arrependimento, para realmente ir lá, vivenciar, deparar e transformar. Porque entregar para ele já é dele. Foi ele que fez. Fala para mim se não é dele, desde sempre. Quem é que criou? Ah, não me arrependo, me entrego pro senhor. Ah, já, você já era meu, meu filho. Você sempre foi. Eu que criei você. Desculpa a minha maneira assim de prosear, rapaz. Sempre foi dele. Mesmo quando eu fiz todas as minhas más escolhas, mesmo quando eu me conduzi nos caminhos que não era, direcionei minha capacidade estrategista, de proseador para o lado que não devia, eu não deixava de ser dele. Talvez nessa hora ele estava olhando tanto, pedindo tanto para ver se alguém me inspirava, para eu perceber que tinha que mudar aquele rumo. Na verdade mesmo, rapaz. Levei um tiro, fiquei paralítico. Eu brinco que, eu acho que o Tião, que é um negro fugitivo, que me ajudava no bando, criou a primeira cadeira de roda aqui dessa terra dos seis aqui. Porque ele pegou as rodas da carroça e inventou um jeito de poder transportar eu. Bom, enfim. Eu não deixei muito para os rumos da prosa, que mineiro sabe como é que é, né? Vai proseando, proseando, proseando. Vai. Graças a Deus. Assim seja. Qual que é o propósito do Capa Preta quando vem à Terra, quando ele trabalha no astral e depois explica também quando ele trabalha incorporado? Que objetivo tem e quanto desse objetivo o senhor consegue conquistar cada vez que vem? Posso, Bulico, você cantar um ponto que um prosearam para eu uma vez num terreiro, nós fomos visitar? Isso, nós fomos visitar um terreiro. Porque eles vieram visitar o nosso, quando tinha o terreiro Luiz de Aruanda, dessa dirigente aqui, né? Porque ela fala que não gosta, mas ela foi dirigente, fundadora. Ai, não carece de falar quem eu é eu. Mas é o seu, minha filha. O seu, É humildade? É humildade, mas o seu é o que você é. Então é dirigente espiritual do Luz Geruanda, fundadora do primeiro Geruanda que teve aqui dessa vertente do seu Sete Estrela. Olha. É, foi ela, ué. Então eles foram visitar nós, e aí nós fomos retribuir a visita, a corrente. E chegando lá, Itar, tinha lá um tratamento, e a maneira que cada qual, como diz o pai Tomé, cada um erra como sabe. Pai Tomé é fantástico, né, pai? Fantástico, é, preto bem, dizia um trio pra você, tirar o chapéu, preto bem, aqui, tirar o chapéu pros preto bem, cada um erra como sabe. Na verdade mesmo, rapaz, eu errei, nós tudo erramos do jeito que nós sabíamos, achando que tava, né? Enfim, e tava tendo lá um tratamento, então tava falando, não, porque você escolhe, porque você afunda, porque você não sei o que tem. Eu falei, dá esses um bocadinho. Cadinho em seis pra nós. Vamos fazer uma coisa aqui. Deixa eu prosear um cadinho com esse irmão aí. Dá um toco branco pra eu. Aqui, irmão. Uma vez me deram a oportunidade de ver esse outro lado aqui, ó. Quer conhecer o que é esse daqui? Aí foi maravilhoso, rapaz. Que aí, numa outra vez que eles vieram visitar nós, ele falou, ó, nós fizemos um ponto pro Caputo. Aí ele cantou assim. Seu capa preta veio aqui pra trabalhar. Seu capa preta veio aqui pra trabalhar. Mostrando os caminhos pra quem quer se ajudar. Mostrando os caminhos pra quem quer se ajudar. Então é isso, amigo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com as minhas prosas é tentar mostrar para a pessoa e para mim o caminho para quem quer se ajudar. E o quanto que a gente consegue disso? Nós não podemos imaginar, iludir, que vamos conseguir 100% das vezes. Porque nós não somos 100% ainda, não é verdade? Já começa por aí. Mas eu digo assim, que graças a todo esse caminhar, se a pessoa teve iniciativa, ela pelo livre-arbítrio dela, pela necessidade e merecimento dela, buscou, uma grande parte das vezes se consegue mostrar o caminho para quem quer se ajudar. Porque o caminho é dele, ninguém pode tirar, trilhar por ele. Eu não posso trilhar o seu, você não pode trilhar o meu. Nem o delas. Cada qual que trilha o seu próprio. Mas se você está disposto a realmente enxergar o seu caminho para você se ajudar, você conta com falanges de seres de luz, na grande maioria consegue. E a cada qual encarnado tem um monte de desencarnado que está ali na sintonização dele. Você concorda comigo? É. Não é assim? Sim, senhor. O universo, ele é aquele negócio que lá que é igual o véu da noiva, né? Um tule. Nem daí? Cheio de fiozinho assim? Cada qual a hora que encaixa aqueles fiozinhos do tule. Diz que tem um nome bonito isso aí, a mala universal, malha universal. Entendeu? Tudo está interligado conforme o padrão vibratório que você está naquele risquinho de cada uma daquelas linhas do grande túnel do universo. Aí. Então, cada vez que cada um dá um passo, ele movimenta toda aquela linha de horizontal e de vertical que ele está interligado. Olha que magnitude magnânima, espetacular do Criador fez no universo. Com todas as leis que regem ele. Então, cada ser que você movimenta e que ele quer se movimentar, movimenta tudo isso, amigo. E cada vez que você se empenha, você ganha do lado de cá a tua partinha. Você se aprimora, você aprende, porque nós não estamos fazendo para o outro, nós também aprendemos, nós precisamos manter nosso trabalho. Essa conversa que eu vim aqui para fazer só para você é mentira. Que conversinha é essa, rapaz? Vim fazer para você? Não, rapaz, eu estou cumprindo a minha parte. E para mim? Eu não tenho que trabalhar, não? Eu não careço de fazer minha parte, não? Por que, que eu estou trabalhando na falange que eu estou? Porque cada quarto está no seu patamar. Para fazer a sua parte. Estamos fazendo um pelos outros. Certo. Vou alcançar de novo, tá? Sim, capa preta. Quando a gente fala, até perguntar para o senhor, sobre a gente ter consciência, sobre a gente assumir... Desculpa poder... que eu molhei o bigode, tá? Para poder transformar. Ah, eu brinco muito, meu pai. Qual deles o senhor colocaria na base do tripé? Consciência, a pessoa assumir ou transformar? A base? Conscientização. É. Se você não tem essa base, como é que você transforma? Se você não enxerga, você vai mudar o quê? Se eu não enxergo, por que, que eu não enxergo? Porque eu uso as minhas máscaras e os meus motivos para querer me convencer que eu continuo daquele jeito ali por causa do que eu penso, do que eu sinto. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós fazemos? Não, eu quero que se vocês discordam de Deus, vocês falam para eu que vocês discordam de Deus. Então a base de tudo, amiga, é você, é nós enxergar nós. Quais são meus pontos falhos, quais são meus pontos fracos. E enxergar, inclusive, que eu tento criar máscara e justificativa para aquilo que eu não sei se eu sou capaz de mudar. Porque aí você começa com essa base, você vai ter como alicerçar. Alicerçar. Se você não alicerça, a mudança vai ruir. Ela não se mantém. O que você acha? Com certeza.

E a hora que você começa a se sentir culpado, você começa a se dar essa sentença. Você próprio. Não é verdade mesmo? Um camarada guardião que diz isso? Sim. Que nós somos... Eu conheço esse camarada. Nós somos o nosso principal julgador sem o filtro do ego? Conheço esse camarada. Conheço bem esse camarada aí. É, então, pois é, nosso... Enfim, falange dos tiriri maravilhoso. Então, é o seguinte. Você, então, a hora que você fala, então eu elimino a culpa e substituo por responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade do que eu fiz. Do que eu fiz e do que eu vou fazer. Porque quanto mais você se sente culpado, é igual a Maria movediça embaixo dos teus pés. A culpa não te leva a lugar nenhum, só para baixo. A hora que você fala, eu assumo a responsabilidade do que eu fiz. E estou vendo que a lei vai vir, para mim e para todos. Que a lei é para cá, viu? Quem fez a lei? Quem? Depende, a lei de Deus é Deus. É dele. Acabou. A lei dos homens aos homens. É a dele que eu estou falando, rapaz. É a dele que rege o universo. Sim. Todas as leis que ele pôs para reger o universo de forma igualzinha para todo e qualquer um. Igualzinha para todo e qualquer um. Nossa. Aí você fala, então tá, eliminei a palavra culpa e sou responsável. Aí você se conscientiza, você tem que assumir para resgatar. Uhum. Aí rasga. Dói, hein? Rasga o quê? Rasga a arma, cara. É a arma que rasga, porque a carne não sabe o que é dor. E se o que vocês acham que é doer na carne, não é dor. A hora que você é só energia, que você é só tua arma, teu espírito mesmo, você com você, você se vira do avesso para você próprio. Você tem que se virar do avesso para você próprio, para transformar. Não é pros outros, não. Não é pro Deus também não, porque ele sabe como é que você é do avesso, ele que te fez. É você que vai se virar do avesso pra você. Aí você vai pegar aquelas máscaras todas e falar, ah, você falou que era por isso, né, então. Mas sabe aquele teu lado de veia bandida? Ah, você falou que você foi, você abdicou por amor, né. Quando você, no final, não foi, você foi covarde. Para não transformar na Terra, para não mudar teu rumo. Você assumir todas aquelas desculpas que você deu para você próprio. Aí tem uma oportunidade de trabalhar como guardião. É muita misericórdia. É muita. Não é não, rapaz? É. Tira o chapéu outra vez. Graças a Deus. Seu capa preta. Vai alcançar minha água aqui toda hora que ela já deixou aqui pra eu, muito agradecido, viu? Agora já viu o que deixa ali que eu alcanço? É. Graças a Deus. Qual que o senhor acha que é a principal atividade de Exu em terreiro de Umbanda? E se o senhor tem visto destoar muito por aí? O senhor tem visto muita discrepância no que é Exu realmente, no que está acontecendo. Eu não me acho no direito de ficar julgando, né? Claro. Não posso julgar. Mas a principal função de Egum é manter a retaguarda protetiva. De Egum? Não, de Exu. Uhum. Desculpa. Uhum. É porque eu já estava já falando dos Egum que tentam adentrar e já fui mais rápido. Já fui para diante da prosa. Porque é assim, né, amigo? Tá lá formado tudo bonitinho, tá começando os trabalhos, as pessoas tentam fazer aquele alinhamento da corrente pra manter, mas você sabe que tem abertura, tem sentimento, tem neguinho botando a reparo, desculpa de eu prosear, que tá ali, mas tá ali. Enfim, com vários pensamentos e sentimentos dando condição e abertura de sintonização para todos os que estão ao redor ali tentando dificultar o trabalho formoso de caridade e amor que a casa quer prestar. Olha. Disparei a falar agora, né, rapaz? Eita. Mas pegou, é? Pegou, pegou. Pegou, não pegou? Pegou bem. E aí o que, que o guardião tem que fazer? Uhum. Tem as equipes de sentinelas num raio Para uma casa que tem sustentação, existem as falanges do chefe, do dirigente da casa, que ele já monta os exércitos de retaguarda. Está fazendo assim porque ela sabe de daí que já foi dita. E daí já foi. Nós temos a função. Existem os dentro da falange, aqueles que têm a função de prestar sentinela de exército num raio ao redor daquela casa. Porque todos os outros estão justamente ali aguardando o momento que para eles é o seguinte: eu quero atacar. Essa casa não vai manter o propósito de amor e de caridade de poder fazer tudo isso daí. Eu já vejo de outra forma. Esses amigos que querem atacar, isso aí para mim é tudo pedido de socorro para poder parar de ser o que são e descobrir que eles são do bem e não do mal. Eles só ainda não aprenderam isso. Uhum. Né? Eu falo assim que o mal é um bem que ainda não sabe. Claro. Entendeu? É. Que hora que nós aprende? Enfim, aí ele tem Egum, ali tem Quiumba, ali tem inimigos da dirigente, porque aquela dirigente, se hoje, ou o dirigente, ele veio com essa missão no processo de programação encarnatória dele, de ser um médium desse nível, para chegar ao ponto de dirigir uma casa, é porque ele tem um monte de coisa que ele trouxe de outras vidas que ele veio para trazer, para resgatar, para prestar o bem, não é verdade mesmo? Ele muito provavelmente, ele já teve grande poder magístico na mão e usou de um lado que não foi lá dos melhores. É. Aí ele vem com baita de um Exuzão na coroa ali, também não é à toa. Não é verdade mesmo, rapaz? Sim. Então os guardiões, eles começam por ali. Todas as falanges, as equipes de sentinela que vem montar, vem manter a gente informado. A partir dali, verificar quais os que podemos tentar encaminhar para verificar uma outra escolha. E quais que a lei vai nos permitir levar para o lugar de origem. Tentei falar do jeito mais bonitinho que eu arranjei, hein? Aconteceu... Seu Capa Preta, aconteceu... A pessoa diz assim, aconteceu um problema comigo aqui. Uhum. Na minha vida. E uma dificuldade agora, estou passando por uma... Cara, onde estava o meu Exu? Uhum. É uma questão. Ah, o meu relacionamento não andou. Aonde que estava a minha pombagira? Uhum. Aí vai lá, pega lá a imagem e vira o seis de ponta cabeça. Capaz, né? Como é que o seis vê isso? Ai, rapaz. Deixa eu falar um trio para nós aqui. Sabe quem é o único ser capaz de atenuar ou agravar os seus resgates karmáticos e o que está programado da forma que você vai ter oportunidade de aprender na sua trajetória terrena? Quem? Quem é o único? O único, hein? Ah. O ser próprio. Ah. O Deus te deu o livre-arbítrio. E só o ser, conforme você fizer bom aproveitamento de cada passo que você der, é que vai atenuar ou agravar. Nós, os guardiões, como nós estamos muito ligados à parte carnal ainda, que nós trabalhamos daqui para baixo, né, amigão? Vamos falar a conversa verdadeira, vocês já estão careca de saber, estão só escutando aquilo que vocês já sabem, né? Olha. Nós trabalhamos na terra, né, amigão? Ah. A parte mais ligada à parte carnal. Sim. Nós tomamos muito a dor dos nossos médios. Olha. Eu já vi pombagira chorar do lado da sua média. Eu já chorei do lado da minha. Já. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Mas eu não posso ir lá e mudar teu passo. Eu não tenho nem permissão, muitas vezes, de diminuir e proteger. Muitas vezes, graças, nós ainda temos, de diminuir o tamanho do efeito que o trupico dela fez ela dar. Porque não é eu que fiz ela dar o trupico, é ela. Então é só cada quadro, amigo. Então você veio lá, você estava para encarnar, foi feita toda a programação reencarnatória sua, porque você tinha uma porção de coisa para resgatar, aprender, aprimorar, para se conscientizar, assumir, transformar. E você foi caminhando, foi esquecendo de lembrar. Você repete, né? Ah. Então, se você repete, é porque você esqueceu de lembrar. Repete tanto, esqueceu de lembrar, não é mesmo, rapaz? Olha aí. E aí as leis não regem o universo? Eu não trabalho em nome do Pai Maior Poderoso, eu não tenho que respeitar a lei dele. Eu posso mudar a lei só porque ela é minha médium? Aquele formoso que está ali, com aquela formosa que está ali, pode mudar a lei para a médium dele? Esse formosão aí pode? Ah, não, é meu médium. É meu pupilo. Para ele eu vou fazer diferente? Pode, você tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio também. Mas nós vamos arcar. Se nós arcar, nós vamos diminuir. Aonde nós, ó, gargamos tanto para chegar, não vamos? Porque para nós ter um pouquinho mais de respaldo, nós temos que manter a conduta, lembra? O respeito, o comprometimento. Então, muitas vezes, amigo, nós só podemos ali sofrer junto. Depois que nós sofremos junto, nós ficamos emanando para aquela criatura o discernimento e a lucidez para ela ver, e aí? E aí? E aí? Você está vendo aí como dói? E aí? Claro. Porque não é pombagira que segura companheiro para mulher nenhuma. Olha. Nunca foi, nunca será. Desculpa, mas agora eu não vou medir palavras. Se alguém disser a minha pombagira segura o meu homem, então, amor, ela não é pombagira. Olha. Ela não é guardiã. Não é. Não tem essa conversa. Um relacionamento verdadeiro é formado por vivência mútua, sem interferência de uma pombagira de luz. Uma guardiã de luz não faz isso. Ela protege, ela orienta, ela avisa, ela alerta, ela proseia, ela pede para montar toda uma falange ao teu redor, mas ela não interfere. Princípio do livre-arbítrio. Perdi meu homem, cadê minha pombagira? Tá chorando do teu lado, junto com você. Tentando fazer você lembrar de todos os alertas que ela te deu. Oh. Tentando fazer você lembrar, olha, vê bem, todas as vezes que ela tentou te proteger. Tentando fazer você lembrar que não foi por um acaso que vocês se reencontraram nessa encarnação para estarem juntos. O que será que a maneira de ser de um com a maneira de ser de outro tinham que trocar e conviver para evoluir, crescer e aprimorar? É. Claro. É, amigão. Graças a Deus. Então, amigo, os médiuns, como nós estamos muito perto da Terra ainda, dentro das camadas, da hierarquia, vou aproveitar essa oportunidade para compartilhar desse grande aprendizado. Então tem a hierarquia, né? Sim. Você concorda que guardião está dentro dessa hierarquia aqui, uhum. E um sete estrelas, uma avó Catarina, uma avó, não está aqui não, né, amigão? Uhum. Eles não sentem mais certas coisas que nós, como guardião e guardiã, ainda somos arriscados a sentir. Esses sentimentos que a carne proporciona. Nós somos arriscados a sentir isso daí. Eles não. Eles não sentem mais. Eles já chegaram a um outro nível. Então o médium tem que tomar muito cuidado com os seus sentimentos compartilhados com seus guardiões e guardiãs. Uhum. Tá entendendo? Muito cuidado. Nessa deixa do senhor até cabe um comentário e um fato que eu presenciei. Pombagira veio em terra, incorporou. Pai de Santo acabou de conquistar a médium dela, e ela chega para ele de dedos assim, se você fizer ela sofrer, eu acabo com você. Eu passo por cima do teu Exu, mas acabo com você. Como que o senhor vê essas colocações e o uso da mediunidade e esses contextos em terreiro? Qual que é o limite, essa questão da pombagira e da incorporação para esse propósito? Bom, como eu te disse, existe o livre-arbítrio e as leis para tudo e para todos em qualquer dimensão, inclusive para essa pombagira. Ela tem o livre-arbítrio de usar de algo que ela se capacitou para usar, o livre-arbítrio? Tem, mas ela vai arcar com as consequências. Inclusive de perder o brasão. Você pensa que não perde? Perde? É, claro. Amigão, você é graduado. Você foi lá, você estudou, você passou pela assembleia, você foi avaliado, você manteve... É, camarada! Eu não se aguento. Eu não me aguento mesmo, rapaz. Não é assim, o Brasil tá lá, não, enfim, que pronto, acabou, não é assim. Ilusão pensar que é assim. Você perde, você perde até os seus falangeiros, você perde até os seus falangeiros auxiliares. Você perde, cara. Se você não mantiver a conduta disciplinar, se você não mantiver o comprometimento, você tem o livre-arbítrio? Tem. Quem deu o livre-arbítrio? Deus, Criador, encarnado, desencarnado, em qualquer dimensão, em qualquer condição tiver. Se eu tomar a dor da minha médium e for querer fazer por onde? Porque eu fiz minhas caminhadas, eu sei fazer, não sei. Eu não esqueci de lembrar, eu sei, tá tudo registradinho aqui. Uhum. Eu vou arcar com a consequência, junto com ela. Cada qual com a parte da responsabilidade que lhe cabe. Arriscando perder os falangeiros que eu fui conquistando e o brasão. Nossa. Pode ser Maria Padilha das Quantas. Não se aguentou. Pode ser verdade, cara, rapaz. Não se aguenta, não se aguenta mesmo, mas eu tô proseando uma realidade do lado de cá. Porque é ilusão vocês pensar que tá graduado e faça o que for acima do bem e do mal, acima da lei. Nossa. Não, a lei é para todos. É. E o livre-arbítrio é para todos. A graça tá aí. Repara para você ver. Nossa. A graça tá aí. Nossa. O sentido, olha que bonito. Vou contar então, eu tô me abrindo muito com a sua pessoa. Olha só. Olha pra você ver, que eu tô prosseando com você. Então vamos lá. Essa é minha mulher aqui. Trabalhava num lugar profissional. E ela trabalhava com vendas lá e tal, não sei o quê. E uma vez ela se sobressaiu lá e o gerente elogiou, não sei o que tem. O supervisor não gostou, né? Ah, não gostou. E aí, sabe como é que é, né? Ele fez lá, mexeu lá nos troços lá e arriscou ao ponto de atingir o rodador dela. Ela quase se acabou na estrada. Rapaz. Rapaz, ali foi um teste de fogo pra mim. Foi. Rapaz, ali foi. Ali aquilo subiu de uma tal maneira, rapaz. É como eu estou dizendo para você, guardião e guardiã é arriscado a sentir, eu não, se não todos, praticamente todos os sentimentos inadequados da carne. E naquela hora eu tive aquele ímpeto de falar, quer saber de um trem, quero saber que eu vou esquecer dessa conversa e esse camarada vai ter que arcar, o que, que ele aprontou? Tá entendendo? Rapaz do céu, aquilo veio assim, mas aquilo veio de uma tal maneira. E a única coisa que ela pediu na frente do Congá é para libertar e perdoar. E que ela jamais, e que ela sabia que todos iam responder por si. Cada qual com a responsabilidade que cabe. Com as palavras dela, né? E que jamais uma entidade dele ia responder por nada. Que ele ia ter que responder por ele. Porque nós tivemos que desmanchar. Desmanchar! É uma coisa. Não cabe a mim. Voltar, não voltar. A lei do retorno existe. A lei de arcar com as consequências existe. A lei da atração existe. A lei... Mas que um guardião sente, cara. E ele perde a graduação. É por isso que, lamentavelmente, amigo, existe muita conduta torta. Porque na hora que nós sentimos, se o médium usa aquilo dali naquela hora, mãe, cara. Mas aí responde nós, os seis, triplicado, né? Porque diz que tem a conversa também lá com o homem, ensinou, né? Inocente é aquele que ignora, né? Se não ignora, é inocente, tá sabendo? Para eu estudar, para um dia ganhar brasão, eu tive que fazer curso, né? Eu tive que estudar, não tinha? Então eu sei, não sei. Então já, aquela atenuada lá por causa da ignorância do não contato com o conhecimento, já não tem. Concordou? Sim. E como diz o meu grande amigo Tranca, erro não se justifica. Pode até tentar se explicar, mas a justificativa não é aceita. Erro é erro. Então é isso, amigo. E existe também um lado aí que cabe eu comentar aqui agora, nesse exemplo que você deu de guardinha. A guardinha gosta muito dessa conversa. Essa mulher, mulher tem umas coisas, né, rapaz? É. Então, mulher adora aquele jogo, né? Aqui, vai se ver comigo. Porque eu cuido dela. Mas não vai fazer pão. Mas você tá entendendo. Porque ela não é trouxa. Ela sabe. Mas ela joga isso daí. Pra neguinho tremer as bases, tá entendendo? Oh. Pra neguinho, aquele efeito psicológico feminino. Entreguei vocês, né? Olha. Tem a psicologia aplicada. Claro. Pô, se o cara sabe que guardinha é ela, e ela joga isso daí, então ele falou, ela tá cuidando do que dela, então... Então é psicologia aplicada. Olha. Tem também. É, fato. Rapaz chegou pro outro e falou assim, eu vou ter que parar de se namorar, porque eu... O meu Exu apareceu pra mim e disse que eu não gosto de homossexual, então... Ou você ou ele. Então eu escolho ele porque é o espírito que eu mais amo no mundo. E aí disse que o outro separou e ficou muito mal. Mas é cada coisa que nós escutamos, né, rapaz? Como é que é isso, seu capa preta? O guardião não interfere na escolha do médium na Terra! O que ele quer fazer, com quem ele quer se relacionar, de que jeito que ele quer amar, de que jeito que ele quer trocar qualquer tipo de convivência, se ele está num corpo feminino, masculino, se ele quer trocar com o corpo da mesma sexualidade que aquele momento, aquele espírito dele está usando. Eu estou num corpo de homem e eu quero outro corpo de homem. Problema do senhor. Eu vou te proteger, eu vou te respeitar, eu vou te acompanhar, vou cumprir meu papel como entidade da sua coroa da mesma maneira. Mulher homossexual tem pomba gira também. E se exatamente naquela trajetória terrena, a vivência de experimentação dela, que foi programado, era vir no corpo de mulher e gostar de outra mulher e trocar aquilo ali para crescer e evoluir. Quem é que sabe disso? Você já conhece ela antes de encarnar. Para começo de conversar. Então, amigo, isso daí, ou é influência psicológica do próprio ser, que o ser cria, você sabe que nós criamos, o ser, a mente cria cada conversa, que eu vou dizer um trem. Ou é mestificador, tem várias hipóteses que pode ser isso aí. Ser mesmo um espírito, mas um espírito que não é o guia dele. Não é possível. Vamos combinar, amigão? Parte do princípio, um ser de luz que estuda. Ele não vai fazer isso com o próprio médium dele. Ele não vai fazer isso com ninguém. Com ninguém. Existem alguns critérios. Meu ser, você está conversando com tanto ser. Você já, é bom senso. É. Ser de luz não interfere, não julga, não aponta, não escolhe. Não, nada, não tem essa conversa. Ah, eu entendo, né? Mas o pessoal precisa ouvir muito isso. Então, né? Eu agradeço que você faça essa... É que eu me empolgo de responder dessa forma, que é pra ficar bem claro. Que você dá essa oportunidade de nós poder prosear, que é pra todo mundo escutar. É. E reforçar. Sim. Não me importa. Não. Pra nenhuma entidade, não é guardião. Nenhuma entidade, por mais puro que seja. Valeu. Por mais evoluído... Aliás, até por ser... Então uma médium ou um médium que é homossexual ou que tem qualquer escolha de gênero, incorpora uma avó Catarina, uma Maria Congo, um pai Benedito, um pai Antônio, um pai Joaquim, um caboclo Frecheiro, um caboclo Tupinambá, não importa o que ele faz com a vida terrena dele. A pombagira mais sensual do mundo. E os homens que cada vez mais estão parando com essa besteira e estão incorporando suas pombagiras? Por isso que eu falo para você que aí começa a base da conscientização. Depois de muito tempo de desencarnado, com muita ajuda,